do Galeão para o táxi. Certificado autorizado táxi, até o ponto de espera da pista na zero, via parte 1 no táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 0 no 5. Firmo, permanece na frequência 1918.95. Decolagem 27, chame o controle, 1208, morro. 1208, bom dia, obrigado, 3520. Salvador, bom dia, 3520, decola, passa 1500 metros. 3520, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 370, via saída PUCA. Sobe 370 via PUCA 3530. Salvador, gol 1173, bom dia, autorizado. Alinhário, decolar, pistão na zero, vento 280 graus, 04 nós. Autorizado, decolar, 1173, obrigado. 173, decolada 31, no chame controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, até o voto. Pensando pra cima, até que foi a 3896. 3896, chame a torre, 1895. 895, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, voo 1973, decolou na escuta. Voo 1973, boa noite, contato radar, foi para o nível de voo 360, vem sair da São Bruno. São Bruno para o 360, voo 1973. Torre Salvador, boa noite, na 3816, final do X-Ray nessa escuta. Na 3816, boa. Continue a aproximação, reporte visual com a pista, ajuste na 016. No momento não chove, sobre o aeródromo, pista molhada. Aí você pode dar a visual, tá 3896. Controle, voo 1973. Eu sigo. É, a senhora autoriza a gente a pular direto o monte, vai dar presente para evitar a formação aqui na via fiscal? 1973, está autorizado desvio, aguarde coordenação com o centro Recife para voar monte. Ok, então, aguardando no 1973. 3520, chama o centro Recife, 1925, decimal 45. 1-2-5-4-5-3-5-2-0, bom dia. Bom dia. No 1-7-3, o centro autoriza a proa diagnóstica. Proa de... proa de... Ognave. Muito obrigado, no 1-7-3. Eu no meia, solas 36, na minha escuta, libera a direita, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 2. A sua escuta Alfa Juliette, portão 2, da 38 no meia, tá chovendo sobre a campo agora. Gente, obrigada pela informação, então 38 no meia. O 973, chame o centro Recife, aí 128, decimal 35. 2835, gol 973, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1161 para Guarulhos. Gol 1161, bom dia, pronto, cópia. Pronto, cópia. Gol 1161, autorizado para Guarulhos, via Upazulu 10, Taubaté, nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Transponder 5521, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, Upazulu 10, Taubaté, nível 360. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Decola 10, curva direita. 5521, transponder 208, controle, gol 1-0. Correto, gol 1-1-1, reposte para o pushback sonamento, ponto 7. Repostará, posição 7. Torre Salvador, bom dia, é o TAM 3601. Formação Índia. TAM 3601, bom dia, Formação Índia, confere, pronto, cópia para Congonhas. Pronto, TAM 3601. TAM 3601, autorizado para o aeroporto de Congonhas, via Upazulu 10, Pobave, Upazulu 16 e conforme a rota do plano. Nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva, decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Transponder 5523, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360, Upazulu 10, Pobave, Upazulu 16, Posmo e conforme rota. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva, pista 10 à direita, 5523, 1208, controle, TAM 3601. Correto, TAM 3601, reporte para pushback funcionamento, botão 5. Reportaremos, obrigado. Salvador, gol no 161, pushback funcionamento, posição 7. Autorizado, gol no 161, repasse táxi. Autorizado, gol. Alfa X-Ray Charlie. Afirmo, Alfa X-Ray Charlie, prossiga. Bom dia, estamos com permissão de giro de motores em massa lenta no pátio 3, já em acordo com a espera. Ciente, Alfa X-Ray Charlie, reporte ao término. Ciente, estou iniciando. pegou o Uno 61 com Uno 57 a bordo, 4 horas e meia, Galeão. Uno 61, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio Taxi Índia. Reporte pronto para decolagem, o QNH 10-14. Pátio Índia, reportará pronto. Espera pronto, Bruno 61. O Nuno 61, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 260 graus, 05 nós. Alinhar e decolar, pista 10,